do bagulho, dois mil grau. Favelado original, marginal, letal, normal, mal. Potencial da flau, a treta do milênio no gás. Oxigênio, expelido do veneno. O gueto sobrevivendo, atmosfera, favela. O espinho da pétala, a guerra da Judéia explodindo as telas. O silêncio da cela, o rap que fortalece. Dos Capone, ABCD, aos Bin Laden da leste. HC prevalece, permanece nos testes. Desviando os moleque da rota dos ML. CH, OP, nos dial da perifa. A mente que trucida, proprietária da cera. O Alessio de São Paulo. Move-se paulista. Dois integrantes de uma quadrilha. Por que esses bandidos têm? Lançadores de ataque antiaéreo, capaz de roubar uma aeronave, Problema só mostra no bug, no jogo. Rap é mais que as balas, explodindo os miolos. O escudo, o estudo, o jumbo, o lucro. O bagulho, luz do túnel, o proveito do culto. Justo, vagabundo, a liberdade da match. O pleito dito respeito entre os vapores cadete. Derrubo o sistema no vocal da quebra. Os barracos da selva no paiol da odisseia. Sem o Nobel da paz, aqui jaz e cedido. Decepcionado, maldito, gera bandido no ciclo. Track 1, track 2, na porta do show. Acende as cangalhas que a favela chegou. Sem o click-clack da Glock e o giro do tambor fluido do capitalismo. Na guerra do raciocínio entre o chão e o bandido, certo como um tiro. Acende as cangalhas que a favela chegou. Sem o click-clack da Glock e o giro do tambor fluido do capitalismo. Na guerra do raciocínio entre o chão e o bandido, certo como um tiro. É nós que tá na porra do bagulho pra causar pânico, a mensagem é pura. Esse é o intuito, treinando pra não recuar. Só monstro pra somar, presente na faculdade. HCCH, clique, clack, clique, clack, clique, clack. Oposto ao olho que tudo vem, tensão é cheque. Salve a quadrilha, tá de volta nas quebradas. ABCD, SP, vamos manter as ideias trocadas. Canta rap, mantendo a postura. CH, ordem própria, ideias mutuas. Sem brisa, tequila de sobrevivência principal. Melhor que grades, time que não é pra perder. Não acredita, empate o bonde. Vem, descenda a ladeira, mais pesado do que antes. Liga o som, estoura as telhas. É nóis, maloqueiro, representante dos gueto. Articulado, preparado, queima traiçoeiro. Acende as congalha que a favela chegou. Sem o click-clack da Glock e o giro do tambor fluido do capitalismo. Na guerra do raciocínio entre o chão e o bandido, certo como um tiro. Acende as congalha que a favela chegou. Sem o click-clack da Glock e o giro do tambor fluido do capitalismo. Na guerra do raciocínio entre o chão e o bandido, certo como um tiro.